Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite, como queiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Escolhes Tu, Escolho Eu, aqui na Rádio Antena Web. Edição 133 para o dia 22 de junho de 2013. Olá, Nuno. Olá, estás bom? Porque eu posso saber porque é que estás a 5 cm do microfone. E agora estou a menos. E para quê? Porque ficaste apaixonado pelo microfone. É para ficar-me com uma voz alta, sonante, olá! Quer dizer que vais ficar assim o programa todo, pois para fazer a edição, para subir os volumes e tal, está bem, pronto. É para não dizeres que eu falo mais baixo. Está bem, pronto. Hoje já estás a falar mais alto que eu. Agora já não. Agora já não. Diz aí aos ouvintes, então, como é que estão, como é que não estão? Pois é, cá estamos para mais uma edição, então, como o Nuno dizia há um bocadinho, é verdade. Hoje, por acaso, é daqueles dias em que eu até estou bem disposto. Estou com energia, estou com energia, não é? Estou com energia. Quero comer, mas... Eu estou aqui para a missão 133, mais uma vez, sob forma de protesto parcial. Só parcial, porque só estar parcial. Junto ao Carlos Bonaparte não é forma de... não é motivo para protesto. Claro, para claro. Júbilo, alegria, festa. Uhul! Isto foi um bocado... porque, mais uma vez, as três músicas que o Carlos vai escolher são quase todas iguais do género, mas está bem, pronto, é uma diversidade neste programa, é o que se quer, que é o que este homem traz, é as coisas quase todas iguais. Mas está bem, então, diz-me que há uma coisa... Não, mas está tudo bem. Está claro, tudo bem. Não, mas diz-me que há uma coisa só para ter certeza. As escolhas que eu escolhi... Há meio ano atrás ou... Não, as que me acham, tá, não. Ah, pronto, ok. É tudo mesmo. Obrigado. É, tem internet, é tudo bem. Não há a ver. Tem nada a ver, está bem. Tem nada a ver. Não. Nada. Bom, não. Que vale é que eu faço-te já uma recordação e tu ficas já... Faz hoje um ano que foi um dos resultados entre jogos entre seleções, excluídas de Portugal, que tu gostaste mesmo, menos. Quando a Alemanha eliminou a Grécia do europeu. 2-0. Estava 4-2. A mesma coisa. Fez os gols de diferença. Mas claro, claro. Estavas todo pela Grécia e eu pela Alemanha. Grécia! Até pensei com aquilo bonito. Neste momento os ouvintes ficaram sem tímpanos. Pensei com o monitor e tudo. A primeira vez e única até hoje que eu falei com um alemão na rua. Em alemão. Sabias? Eu contei-te na altura. Alô? A Deutschland gewonnen? E ele, ja. 4-2. E eu, 4. Porque eu quando saí da empresa do sábado estava 2-0, 2-1. Pensei que tinha ficado assim. Estava 4-2. Ficou 4-2. Não interessa, a Alemanha ganhou e o resto é conversa. Ah, bem. Estão dizendo, ah, então, oh, Deutschland, eu dou salsicha para ti também. Oh, Deutsch, eu amo. Não é Deutsch, é Deutsch. Anda, Angela Merkel, marcamos 4, sim senhora. Pois, está bem. O que vale é que hoje também a Alemanha e Portugal ficaram na mesma altura. Meias finais foram os dois à vida. Pronto. Olha uma final de Portugal-Alemanha. Podia ter sido. Esteve perto. Pois, podia ter sido, podia. Perdemos, como perdemos na vida real, fora das quatro lenhas. Uhum. E mais? Deixe-te dar aos ouvintes a novidade técnica. A novidade técnica, temos... Agora já não somos a dois escolhões com o microfone no meio. Agora somos dois escolhões com o microfone para cada um. Isto hoje vai ser um lindo matéria de som, está bem. Não te preocupas, porque esta hoje os ouvintes estão a ver que é uma delícia. Pois são, de vez em quando até é delícia mais. Ah, sabes porquê? Porque és delicioso, já sei. Ah, vou-te dizer, delícia, delícia. Assim você me mata. O que o Carlos quer dizer, e que ele não diz nada em condições, é que temos o... Ah, profissional, não é verdade? Nós somos uma rádio amadora, mas bem melhores que 50 profissionais que andam aí. Temos já um aparelho de gravação, um microfone para cada um. Devidamente posicionado à sua beira. Por isso é que o Carlos ouve-se assim a voz, assim muito alto, de vez em quando. Gosto da tua cara de medo quando ouves... quando me vês aproximar do microfone desta maneira. Entramos no momento hora zero agora. Exatamente. Aliás, o facto de utilizar assim a minha voz e, portanto, toda a minha... É mesmo porque a hora zero eu falo assim. Eu sei que falo. Ah, e falo com esta proximidade. Não, isso não é sempre, que eu já devia gravar. Não, não, nem sempre. Mas ultimamente sim. Está bem. Embora, enfim, depois calculo que aqui há uns anos fique com o pescoço de lado, mas não é o problema. Já o tens, não sei se sabia. Lado? Sim. Agora? Agora. Exatamente. A primeira. Mas não, Crais, não há problema! Tem que ser assim, não é? Que se eu fosse a dizer NÃO CRAISE! Assim, até ficava demais, não é? Não pode ser. Tu hoje não tomaste pequeno almoço, meu irmão. Bem. Vai. Bem, e mi a tu bané bé, acho eu. Gosto da tua expressão de quem é que se vai dizer hoje. E mi a tu bané bé, WMA. O WMA não faz parte do título. Eu sei. Eu gosto de dizer tudo. Alt F4. Até, mas se tu puseres aqui o 3 equalizador na minha... Ah, mas aqui não dá para separar por pistas, pois é. És burro. Esqueci-me da parte do profissional que não dá para separar em 2 pistas. Está bem. És burro. Não, mas dá para fazer, pois assim, 10 equalizadores. Está bem, chega até para a frente. Bom, fala agora. Primeira música de hoje, amigos ouvintes. Escolhi advogados ao Bordeaux, por isso é uma porcaria. Não nada. Como é que chama a música? Imita a mi, imia tu na bene. Tá bem. Ok, já sei qual é que tem o violino, não é? É, vai ser o violino. Imi a tu bane be. É que tem o violino. Porque as outras duas são portuguesas, não é? As outras duas são portuguesas. Exatamente, pronto, ok. Mais ou menos. É isso que eu estava a pensar. É esta mesmo. Mais. Ora bem. Vamos aqui. Ah, pois são portuguesas. Bem portuguesas, vão ter elas até. Vamos fazer aqui. Vamos primeiro que tudo eu contextualizar os ouvintes. Primeiro que tudo. Sim, porque pode ser primeiro sim. Do que isto ou daquilo. Exatamente. Não é? É. Por exemplo, imagina. Nós estamos, por exemplo, aqui, vamos começar o programa. Aí vamos. Pensei que já tínhamos começado há 7 minutos. É um exemplo. A gente começa o programa e tal, e eu digo, olha, primeiro de te dizer as músicas. Vou fazer isto ou aquilo. Se tu estás a dizer primeiro, é a coisa que vais fazer logo a seguir. Vou dizer. Se é primeiro, não há zero. Porque se eu te disser. Se eu te disser primeiro que. Ou é, mas em português é a mesma coisa. Em português não, mas é a tua é a mesma coisa. Do que vai antes, lá ao Emílio e antes de. Ou antes que. Pronto. Tu ne bene. Ne bene, bene. Para ti também. Bene, bene. Bene, bene. E mi a tu. Bene, bene. Pronto. Na passada semana eu estive a tratar. Semana passada. É a mesma coisa. Na passada semana. Foi na semana passada que te disse agora apresenta. Essa é aquela parte em que tu dizias semana passada, é passada semana, não passado. Oh, teimoso. E depois vinha a voz off. Escolhes tu, escolho eu. Off voz. Na passada semana. Semana passada. Num canal. Canal 1. Não é antena. Vai. Pois é. Na transata semana. Eu estive a abordar. No Globo das Voltas. Ou nas Voltas do Globo. Estive a abordar. Agora é sério. Pronto. Na semana passada estive a abordar. Nas Voltas do Globo. A temática, enfim, tendo em conta que foi o dia, segunda-feira assinalou-se, segunda-feira dia 10 de junho assinalou-se, enfim, dia de Camões, de Portugal, das comunidades portuguesas, enfim, nas voltas do Globo foi uma semana inteira dedicada, uma semana, que acabou o processo de segunda a quinta, mas foi dedicado inteiramente ao Império Português, à presença portuguesa, em regiões como Malaca, Timor, Índia, a Índia portuguesa, aliás, já que ainda tivemos múltiplas presenças portuguesas, não é? Destacando 3, Damão, Dio e Goa. E até em Goa, que foi por onde eu comecei, não é? Porque foi onde Portugal teve um domínio ininterrupto durante mais tempo, 450 anos. Ora bem, face a esta situação, eu escolhi 3 temas que são para mim muito especiais. E podia aqui escolher outros vários temas, mas escolhi 3 temas muito especiais porquê? Os três são sobre a mesma temática, mas eu vou falar primeiro sobre um deles, que é um do Timor. Esta faixa que nós vamos ouvir, que o Nuno vai dizer como é que se chama. Outra vez? E lá. E Miatu na Bené. E Miatu na Bené. Pronto. Banebé, foi o que eu disse. Pois, e Miatu Banebé. Estás a ver, Tuba. Yatuba, estás a ver, Yatuba. É YouTube em timorense. E Miatu. E Miatu Banebé. Eu no YouTube. É In Miatuba. Im Yatuba, estás a ver? Não. É bem. E eu no YouTube, vai lá ver. É o que se quer dizer em português. É. Im Yatuba, TV. Para ti também. Bate. Como o Batman, está bem. Pronto, mas dizia eu. Como é aquela música? E bate muito. Ah, mas não conheces. Não conheces? Toma, conheço, que é bom. É isso, conheço a música, não conheço a letra. Ah, foi para o interno. Mais. Pronto, e então esta música, eu escolhi, primeiro, Timor, porquê? Nem sabes quem a canta, não é? Eu vou-te explicar. No próprio CD, que eu saiba, não tenho o nome de uma parte dos intérpretes. Eu até tens ali a caixa, acho eu, com os CDs. E, sim, porque são todos os meus olhos ripados dos CDs, é? Ripar, estás a ver? Sempre a ripar. Ripa. Pronto. E eu, na maior parte dos casos, não tenho os intérpretes. Enfim, são pessoas amadoras que gravaram aqueles tempos. Né? No caso aqui não. No caso aqui até foi mesmo um grupo. Aqui acredito que tenha o nome do grupo, mas não sei. E então, digamos que eu trouxe aqui esta música porque, e começo por Timor. Porquê? Primeiro porque Timor foi o último espaço do Império Português. Isto tendo em conta que os países africanos se tornaram independentes em 74-75, portanto, portanto, Timor era nosso até 2002, não é? Era Portugal lá fora e pronto. E começo por aí porque, curiosamente, esta semana falou-se um tanto em Timor porque. Já não sei quem é que falou que Portugal vai continuar a ajudar a Timor e que fizeram uma avaliação. Isto é o Vento do Leste, o nome do grupo. Ah, é? É. Pronto. E então, pois, neste caso é um grupo já mesmo constituído, pronto. E, enfim, esta música não é cantada em português, é cantada em Tetum, que é um idioma, que é o idioma nativo. Eles, o português, foi uma imposição, como é lógico, da presença portuguesa lá. Mas, enfim, reparem que tanto Timor fica ali no sudoeste asiático. Sudoeste ou sudeste? Timor é sudeste. Ok, sudeste asiático. Quase na Austrália. É, aliás, por isso é que se diz que Portugal está nos 5 continentes do mundo. Nos 5 continentes, porque... Ainda Timor apanha, já é a Oceania. Ainda apanha ali. Enfim, está entre a Ásia e a Oceania. É, e assim mais ou menos. É como a Turquia. É como a Turquia. entre a Europa e a Ásia. Mas a Turquia é o único país que está em 2 continentes. Fora a Rússia. Mas isso não é um país, é um gigante país. E Timor não está? Timor acha é mesmo só a Oceania. Não, eu acho... Mas o que tu achas, aquilo que eu li esta semana... Pois, há uma parte que está... Agora vão bingar! Enquanto não me das ordem para pôr direitinho, fica assim. Não consigo pôr, só consigo pôr para baixo. Mas podes dizer-me. Podes dizer... Acho que é a Oceania. Diz? Acho que é a Oceania. Ah, então vamos pesquisar enquanto eu vou falar. Porque eu acho que está entre os dois continentes. Está mais na Oceania, mas entre os dois continentes. Pronto, e então... Ai, eu interessei mais sem querer. Tá. E então... dizia eu que... Pronto, por isso é que se diz Portugal fala está nos 5 continentes, porque o português fala-se nos 5 continentes, porque senão não tínhamos representantes na Ásia. Não é? Porque Macau também deixou de ser nosso em 2000. 99, pronto. Dizem que era 99 porque, enfim, foi o último ano realmente que Portugal esteve, tutelou esta região chinesa. Mas a verdade é que, digamos que, no dia 1 de janeiro de 2000, Macau passou a ser chinesa. Portanto, não foi em 99 que Portugal deixou, foi em 2000 que Portugal deixou. E começo mesmo por aí. Mas se vocês repararem, nós estamos a falar do Sudeste Asiático, não é? Já até parte com a Oceania. E se vocês repararem, ali por aquelas voltas, mesmo até o Sri Lanka, que, não tem nada, que já foi presença portuguesa, não, já foi português, não tem nada ali, não tem nada a ver os géneros musicais, não tem nada a ver com este que nós estamos aqui a ouvir. Os géneros musicais têm outro tipo, primeiro, têm outro tipo de instrumentos. Tem um tom mais monotónico, enfim, passando a redundância, mais monotónico, quer em termos melódicos, quer em termos do acompanhamento, portanto, um coro, ou seja, com mais vozes, geralmente tem sempre o mesmo tom, é um bocado como a música árabe também, não é? E a própria música indiana, e etc. Não digo que seja só, mas... É mais a forma de cantar europeia e de influência europeia que tem que canta duas vozes, ou até três, enfim. Mas portanto, digamos que no que vamos ouvir não é nada disso. Vamos ouvir instrumentos como o violino, como o bombo, como o cavaquinho. Isto até vai aparecer ao princípio até mais um bocadinho um rancho folclórico, quase. Só faltava o acordeão. Que está aliás presente noutros projetos musicais, não de Timor, ou não só de Timor, mas também de Timor, não vamos aqui ouvir. Enfim, começo mesmo por aí, porque foi, sabes, juntando a isto, dá-lhe um tiro, juntando a isto, o facto de, como é que eu posso dizer, há uns anos atrás, para aí em 2010, foi em 2010 foi, quando Alma Lusa ainda só tinha 2 horas de duração, eu fiz uma emissão especial dedicada... aliás, tu até te deves lembrar, não? Não te lembras? O quê? A emissão especial sobre Portugal lá fora. Não. Não? Pronto, porque tu chegaste para nós gravarmos um programa. Gravarmos um programa. Ao sábado à tarde, eras colhões. Não é nada, àquela altura não era. Quando? Ah, em março de 2010. Então não era. Então não era. Então foste à minha casa por um motivo qualquer. Então fui ver-te, sabes que eu... Mas foste... Não interessa, momento de silêncio, coisa, passa à frente. A mim está tudo o tempo. Pronto, sei que estavas lá a chegar à minha casa e estavas a ver a Top Mais ainda. Ou já, e... não, já tinha acabado. Ainda dava o Top Mais. Já tinha acabado. Aquela altura já tinha acabado. Porque foi quase às 4 da tarde. Que era a altura em que o programa devia ir para o ar. Porque foi na altura que foi para o ar... Coisa rara, foi para o ar com 10 minutos de atraso. Por regra, ia para o ar a horas. Ou no dia a seguir? Não, ah, na altura não. Eu lembro que cheguei a gravar às 4 da manhã de quarta-feira. Uma hora de sucesso para as 5 da tarde daquela tarde. Okay. E eu lembro-me até de uma vez uma coisa muito gira. Que havia um problema que era preciso ter até uma hora de sucesso que ia para o ar às 5 da tarde. E depois, às 9h30 da noite, ia para o ar o Outra Margem. E eu coloquei uma hora de sucesso, às 5 da tarde, e passado 20 minutos recebo um comentário. Aliás, um e-mail. Ah, então, era para me informar que se enganou. Colocou o Outra Margem em vez de colocar uma hora de sucesso. Ou seja, já tinha o programa adiantado, não é? Mas pronto. É, uns e velhos tempos. Né? Outros tempos. Mas pronto, voltando. Voltando à Vila Batalha. Por acaso, já tem coisas do género adiantadas. Não interessa. O que eu dizia? Contava que eu, há uns anos atrás, há mais de 3 anos, fiz uma missão especial sobre Portugal, precisamente lá fora. Falei dos lugares vários por onde Portugal passou. E dos quais já não tem influência. Como é o caso de Goa, como é o caso de Damão, Dio, Sumatra... que é uma ilha também para aquelas zonas, Ceilão, que agora é o Sri Lanka, e pronto. ou seja, esta, quer esta coletânea de CDs, quer esta. Quer a semana passada nas voltas do Globo, quer essa emissão do Amaldusa, e quer a minha experiência académica com uma disciplina chamada Expressões da Lusofonia, que até me inspirou para o nome de um programa. Tudo isso fez com que estes temas se tornassem muito especiais para mim. Esta coletânea foi a prenda de Natal que me deram em 2009. E já na altura tive a sorte de um... Quando a pessoa me disse quanto é que ficava a coletânea de CDs, eu disse então que não podia comprar. Mas o senhor fez-me um desconto. E por isso é que eu consegui ter a coletânea aqui à mão, pronto. E é um enorme prazer ter comigo os CDs originais desta coleção. E pronto. E agora vamos aqui ouvir esta música timorense. Timor-Leste aparece enquadrado numa das regiões da Oceania. Mais concretamente a Melanésia, que inclui Fiji, a parte da Oceania da Indonésia, Nova Caledónia, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu. Uhum. No entanto, Timor-Leste normalmente é considerado uma nação da Ásia. Mas está nas regiões da Oceania. Portanto, é a escolha. É o que tu quiseres. Se eu quiser até pode ser da Europa. Mas é um país... Estamos para aí. Então se está na Oceania... Mas é normalmente considerado um país do Sudeste Asiático. Porquê? Porque... não sei. Porquê Portugal é considerado um país europeu? Te parece? Bem, mesmo com isso também é certo. Israel não fica na Europa. Não, isso já estás a falar de instituições. Estamos a falar mesmo do país em si. Estamos a falar de competições nem nada. É coisa. Está bem. Mas Israel é um país que não é europeu e participa em tudo que é europeu. Lá estás tu, participa, estás a falar de competições, nós aqui não estamos a falar de competições, ou troféus, ou torneios. Sim, mas fica, se não fica em nenhuma parte da Ásia, o que é que considera um país do Sudeste Asiático? Ah, por pertencer à Indonésia, a Indonésia é asiática, sei lá. Pois, mas é que Timor já é que Timor já é independente. Não, geograficamente, é ali na Indonésia. Ah, pois, porque é uma ilha com dois países, não é? Pois. Ah, bem. Canção número 1, intérprete, dizem eles, Vento Leste. O título é bonito. Imi Atu Banebe. Que em português quer dizer, eu no YouTube, vai lá ver. Pois. Orquestração, o Carlos vai dizer. É, orquestração não vou, por acaso não vou dizer nada. Não vou dizer, porque há uma orquestração geral, mas eu não vou dizer. bonito quando familiares nossos, ainda por cima familiares aos quais estamos apegados e gostamos, perguntam por nós, questionam. Ele vai estar no nosso encontro? Ele vai? Ah, então ainda bem. Foi o que aconteceu recentemente, há 7 dias, uma semana tem 7 dias. No sábado passado, no passado sábado, um primo meu esteve com o meu pai e perguntou logo por mim se ia ao encontro familiar que vai haver em breve e tal. Ah, então está bem, vamos estar juntos e tal, porque já há muito tempo não jogou o homem. Já vai fazer um ano. E estou a falar dele porque a primeira vez, eu já ouvi algumas vezes em palco, ele faz parte da turma académica da Faculdade de Economia do Porto, já ouvi algumas vezes em palco, mas a primeira vez que o vi a cantar como o vocalista principal de uma música foi no palco do Coliseu do Porto, onde o Carlos Bonaparte, claro, pessoas importantes, também já esteve a atuar, não é verdade, bem claro. E então ele esteve lá e a primeira música... A primeira vez que eu vi um primo meu como vocalista principal de uma música foi naquele dia, há uns anos, a cantar a música que vamos ouvir de seguida. Que é da turma da Faculdade de Economia do Porto, como é óbvio. Já fez parte de mais que uma emissão do Quadras da Música. A última até foi já no mês passado, em maio, no início, não, acho que foi a primeira de maio. Pois foi. Primeira emissão de maio. E vamos ouvir uma música cujo título eu não apliquei nem há 7 anos, nem há 6. Há 7 anos eu pensava eu que ia para uma conversa muito triste. Já viste ao Oscar? Tantas vezes já falámos aqui 22 de junho, parte 1, parte 2. E hoje é a primeira vez que estamos a gravar um programa. Por acaso, hoje nem lembrei-me disso. Foi, eu lembrei-me hoje ontem. É a primeira vez que estamos a gravar alguma coisa no dia 22 de junho. E há 7 anos, curiosamente a esta hora, que eu não vou dizer que elas eram lá os ouvintes, que é para eles não ficarem a pensar, ah, ah, ah, não tem nada de jeito, mas pronto. Era uma coisa que eu devia ter gravado. O primeiro beijo... Que era o meu primeiro beijo. A que horas é que foi, não é? E em vez de estar a olhar para a rapariga, era ter pegado no relógio e olhar exatamente, para as horas. Exatamente. E queria lá saber dela. Mas pronto, sou bom. O que é que se está a fazer? Opa, deixa lá, chega para lá, cara. Agora deixa-me ver que horas são. Pronto. Não, podias fazer uma coisa... Espera aí, espera aí, deixa-me saber que horas são. Ah, pronto, já podemos continuar. há 7 anos, pensava eu que ia para uma conversa triste de despedida com uma donzela e acabou de uma forma bem diferente. No dia em que o Brasil jogou com o Japão, ao cá estávamos a falar de futebol, lembro perfeitamente que o Brasil jogou com o Japão e curiosamente há uma semana o Brasil voltou a jogar com o Japão. E ganhou também como naquele dia. Na altura foi para o Mundial 2006, lembras-te? Na Alemanha. Quase na mesma altura em Portugal jogou com o Irão. Isso só não sei. Acho que foi um dia a seguir. Há 6 anos. Passei o dia com a mesma pessoa, 22 de um parto 1, mas nunca desconfiei que à noite ia haver uma mudança. E a verdade é que a música chama-se Desconfia, que dá conselhos quando ele ou ela, neste caso ele, tem por perto a alma gêmea. Quando diz que vai ser assim, quando numa noite fria, numa noite ao luar, para ir vai voltar, não é bem assim, mas está bem, eles dizem desconfia. E então a voz do meu primo encaixou perfeitamente naquilo que vamos ouvir agora, que era o antigo vocalista, o estudante anterior que cantava, ele já não é estudante, mas vamos continuar a fazer parte da turma, que cantava esta música. A voz do meu primo encaixou muito bem nisto. E ao contrário da semana passada em que eu falhei, sim, Carlos, falhei, dá-me um soco, tiro. em que a música do Elvis Presley se suspicious mind. A música do Elvis Presley, Seus Pichas Mães, foi retirada de um concerto e eu não disse que ia ser ao vivo. Digo agora, ainda vai a tempo, não achas? Acho. Vai. A seguir, o Desconfia vai ser retirada de um concerto da turma académica da Faculdade de Economia do Porto, porque também corresponde musicalmente à música que ouvimos há 4 minutos. Eu não tinha essa ideia, sabes porquê? Tu disseste, uma versão é ao vivo, mas não interessa, mas isto foi em off. O quê? Seus Pichas Mães? Sim. Não, não disse, eu não sabia. Só depois, não. Está bem, não é isso, repara, quando estávamos a sonhar com os meus. Não, sério, eu estava a ouvir. Pois estava. Nós estávamos a ouvir. Para tu escolhes o It's Now or Never. Eu na altura disse, é ao vivo. Depois disseste a versão que eu tenho ao vivo, não interessa. Porque pensei que ia meter a versão original, mas não foi, foi ao vivo. Ah. No estúdio. Eu é que sei. Mas eu pensei que. Lá, mas eu pensei que tu ias para ao vivo. Olha o cheiro. Bom. Conselho a todos os ouvintes, desconfiem, sejam prudentes. E nunca adivinhem que de manhã iam despedir-se e depois acabou em beijo carinho. E nunca adivinhem que um ano depois com a mesma pessoa e depois acabar em beijo carinho com outra pessoa. Isto é uma categoria. Desconfiem sempre e vamos ouvir, não é meu primo, mas pode ser. A turma académica da Faculdade de Economia do Porto com o título Desconfia. A próxima música é... É mais que uma música, é um conselho. Um aviso. E para ti também. É um aviso a todo o jovem incauto que tenha ao julga ter o seu par ideal. A sua cara metade. A sua cara metade, desconfia. Numa noite fria, tua noiva te falar para ires visitar. Desconfia. E se houver uma tia que por não saber pesar, à porta do pai esperar. Desconfia. E quando irromper o dia e ela se pesar, tem estado a estudar. Desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa que diga e disser. Desconfia. Tua noiva te falar para ires visitar. Desconfia. E se houver uma tia que por não saber escutar, à porta te faz esperar. Desconfia. E quando ir romper o dia e ela se pesar, porque está-lhe a estudar. Desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa, o que diga e disser. Desconfia. Desconfia do que é, mas não sabes de nada. Estamos de volta, ouvintes, a esta edição do nosso Escolho Estou, Escolho Eu. Eu estava aqui a pensar, estimado Nuno, estava aqui a pensar precisamente... Enfim, fiquei com isto na cabeça, enfim. Quando, a propósito é que terias ido lá, porque eu lembro-me perfeitamente de teres ido lá. A sério, fiquei a pensar. Eu estava a tratar das coisas de Sri Lanka. Que até disse que Portugal esteve no Sri Lanka e no Ceilão. E tu deixaste-me acabar a intervenção e disseste... Ah, então, mas Ceilão. Ceilão e Sri Lanka são o mesmo. É o antigo Ceilão, o atual Sri Lanka. Exatamente. Ou seja, por isso é que eu tenho a sensação que tu lá estiveste. Mas porque... as pessoas, os ouvintes, precisam de saber o que é que eu vou fazer na tua casa, fora das horas de serviço. Não precisam. Não precisam. Mas naquela altura eu estava... Não é fundamental. Mas naquela altura eu estava em questionar e debater este assunto neste momento. Mas naquela altura eu estava em serviço. Portanto, quando lá chegaste, eu ainda estava em serviço. Mas eu não. O que interessa é eu. E eu é que interesso. É o que comentámos no comércio eleitórico. Cada um olha por si e os outros não interessam. Exatamente. E nós, ora, até, nós até podemos... nós já tens. Sim. Nós até podemos... neste momento vai... Olha aí, ponto ou... 15. Ou... Olha, acendi a luz. Ou apaguei. Nada. Acendeu-se e continua a falar. Pronto. E eu estava a dizer que... Fiquei a pensar nisso, mas pronto, enfim, sigamos. A próxima música é escolhida por dois motivos. Um que eu já falei aqui, não é? Essa coleção de CDs, as minhas aulas, aliás, esta foi a primeira música. Não, a professora chega e tal e fala que vamos iniciar esta etapa das expressões da lusofonia. E entretanto diz ela o seguinte: eu vou-vos pôr aqui uma música e vocês vão dizer se sabem se ela é. Ou seja, portanto, se é daqui de Portugal, se é de Portugal, se é de alguma comunidade portuguesa, vocês vão dizer. E não houve ninguém que respondesse a não ser Portugal. E diz ela: pois, isto é de Goa. E nós ficamos: hã? E vocês já observam, nós estamos em 1970. Pronto, e eu não sabia de facto, mas é que já em 1970 já não era Goa, já não era portuguesa. Ah, Goa, pois, estava confundindo com Timor, és bom. Estamos em 1570. Exatamente. Pois, esta musiquinha que eu aqui escolhi também tem a ver com São João. Porque na próxima segunda-feira é, enfim, são as festas de São João, não é? Tu disseste Sedunga de certeza, propósito ou... De propósito. É, podias já estar a trocar assim mesmo. Não, sabes que eu ando com um hábito, pá, retível de crutar as estrelas das lapavras, que é uma coisa lacuma. Pois. Já não é feriado na autarquia do Porto, na segunda-feira. Para não, e acho muito bem. Acho bem. Algum também não devia ser para o Santo António. Não devia ser. Atoio! É muito atoio. Não devia ser feriado também. Mais. Pronto. Mais. E então, digamos que esta música, enfim, é uma marcha sanjoanina. E eu fiquei na altura até indeciso. Está na moda. Entre qual escolher? Se esta se a música dedicada ao São Francisco Xavier. Por isso é que eu disse que podia escolher um monte de músicas. Aliás, eu fiz... Foi São Francisco. Sabes que o Bergoglio fez 100 dias. Que... Ah, é? Que está à frente do Papa Misto. Está bem. Eu se fosse com a frase para a televisão, ia ser logo convidado para os grandes programas. O Bergoglio, há 100 dias à frente do Papa Misto. Que é um bom remédio para os ceguinhos. Dizes tu. O quê? O Bergoglio. Ah, e o Bergoglio. Está bem. Porquê que eu digo? Ah, tu é que disseste na emissão em que nós gravámos logo a seguir à nomeação do Papa. Disseste que o Bergoglio era um... Já te lembras. Pronto, continua. Ah, não. Depois, nos 3 anos, já te lembrar. Pois. Que medo. Não, sabes, e faz... E agora já chegamos a meio das minhas escolhas. Já agora, só para que fique claro que eu não me esqueço, seguimos por um breve intervalo. Que eu já na semana passada não me esqueci, mas não fui a tempo de dizer. Estavas a falar de São Francisco Xavier, não sabias? Pronto, e isto faz lembrar algumas coisas. Até essa música, aliás, essa música faz mesmo lembrar quando eu ouvi aquele poderio todo, aquele conjunto de vozes todas. E nós chegamos ao fim. Aliás, a professora viu nas nossas caras que gostamos tanto, regra geral, que... Sabes, quando está aquela aula em que está um assim a mexer no portátil, tipo a jogar FIFA, e está outro assim, tipo... Com a mão... Com a cabeça assim em cima da mão, quase a dormir... Então ali uma meia dúzia de eles atentos e tal, mas a maior parte está ali... Assim, e de repente a professora põe a música, não é? E de repente a professora põe a música e ficamos todos assim, tipo... Uau! E a professora já deixou a música até ao fim. Coitadinho, olha... Temos música, temos violino. Ele, vai falar que temos violino no cenário comum. Ele só ouviu falar a música até chorar. Não, é violino no cenário comum, continua. Ah, mas é um violino muito desafinado. É como aquele jogo. Bem, não é como... Ah! Também não exageremos. Ele está mais afinado. Pronto, mas dizia eu que também dos atentos e a professora coisa. Sim, não é isso, eu fiquei estranho que comecei a ficar com o braço de dormente, caralho. Oh, caraças, pô, caraças. Olha, é dizer para acabares a intervenção, para acabares a explicar. Mas pronto, já está, vou dar normal, creio. Não gosto nada quando isso acontece. E dizia que... o São Francisco Xavier, não é? Sim. Dizia que... Pronto, que quando a professora colocou o programa, quando a professora colocou a música, toda a gente ficou assim muito... Uau, não é? E pronto, ou seja, eu fiz esse tal Alma Lusa com várias músicas, coloquei lá também essa, que nós vamos aqui ouvir hoje, e podia colocar, por isso que eu digo que podia escolher aqui muitas, porque todas elas acabaram por se tornar especiais. E, aliás, tal como também coloquei a primeira. E pronto, e portanto, são portanto, músicas que me marcaram. E esta marcha São Joanina é mesmo até também a pensar um bocadinho já no São João, que é já na segunda-feira. E pronto, e é isso. Antes do intervalo, diz o número de 1 a 302. 250. Agora diz o número de 1 a 3. Pode ser 3. Ao meu pai, que quer dizer repouso? Repouso, meu filho, são os 5 minutos de descanso que um homem consegue enquanto a mulher anda à procura de outra coisa para ela fazer. É bom. A canção número 3 tem o título... Marcha San Joaninha. Então não é Marcha das Fronteirinhas? É isso, Marcha das Fronteirinhas. E o intérprete? É o coisa. Pois, isto hoje estamos... profissional é assim, não sabes os intérpretes das músicas que vêm para aqui. Só dá paciência para trás, só um menino, só para isso. E a orquestração? É o Krasman, como se costuma. As portas estão abertas, de par em par, claro. No Canal 1, trazemos-lhe diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto. Carros. Agora é que é. Até depois. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Depois do intervalo, que foi muito bonito, como sempre, porque foi montado pelo Carlos Bonaparte. Vamos escutar mais uma música cantada. Peraí. Deixa-me explicar melhor a minha terceira escolha. Ah, vai explicar. Os ouvintes não se perceberam, tive aqui um pequeno percalço, e daí vamos para intervalo um bocadinho mais cedo. Então agora já recomposto fisicamente desse imprevisto, vamos lá à explicação como ela deve ser feita. Aliás, parcialmente já foi feita, não é? A questão das marchas sanjoaninas, etc. Pronto. Ora bem. Digamos que esta música, porquê que eu escolhi? Eu há pouco falei que estava indeciso entre as duas, sobre se Xavier ou esta, mas eu escolhi esta, por um lado porque é de São João, por outro lado porque nesta, apesar de ser em coro, nota-se mais o português. A outra até, acho que também de lado do timpo meio, etc. Mas esta música nota-se bem em português, e a outra não foi cantada em português, mas esta foi. É que ainda hoje, em Goa, esta gravação, como vocês puderam reparar, é relativamente recente, enfim, é anos 90, mas pronto. Ou seja, já vai 30 anos depois de Goa deixar de ser portuguesa. Aliás, Goa, e para quem não sabe, da mão e Dio, porque até aí essas duas terras também tinham uma presença portuguesa oficial, mas depois o movimento da União Indiana escorraçou-nos de lá para fora, malvados. Mas pronto, e esta gravação então foi feita nessa altura, década de 90, por aí, e nota-se muito bem, ainda o português, reparem, uma coisa que eu gosto muito, eles dizem as raparigas do shopping, ou seja, eles até carregam no R, como o português, não é? Mas os indianos não têm esse R que nós temos, tem o R, mas não tem o R, tem o R à britânica, não é? Ou era, quanto muito. E então, reparem como... Eu sei que só passaram 30 anos, ou neste caso, agora já passaram mais. Já passaram 42 anos. Portanto, aliás, 52 anos até. 52? Pois é, 52. Já passaram 52 anos. Mas enfim, ou seja, quem, por exemplo, quem tem 65 anos, 13 deles ainda passou a aprender o português e com a ideia de que Portugal, e com a certeza na altura, porque era assim, de que Goa era Portugal. Quem tem 65 anos, por exemplo, que ainda é uma idade facilmente alcançável, mesmo em países como a Índia, enfim, não é tão facilmente, mas ainda é possível ser alcançada, não é? E uma coisa que eu gosto muito, pronto, Timor, enfim, era quase como obrigatório, não é? Digamos assim. Era mau se não fosse, porque a CPLP foi constituída antes de Timor ser independente. Mas Goa quer e faz mesmo questão de ser membro permanente da CPLP. E uma coisa que eu tenho visto é que a união do português tem intensificado de tal maneira que em 2009 a Guiné Equatorial passou a ter como idioma, um dos idiomas oficiais, o português. Sabias disso? Eu aprendo tudo contigo, Carlos, fora a parte. A Guiné Equatorial, é. E eu na altura até nem sabia disso. Sabe também, sabes uma coisa muito gira que eu descobri em 2010, quando fiz essa emissão, onde também que marcaste presença? Não me disseste. É que, em 78, a CEE fez força para que Portugal devolvesse a Madeira e os Açores à África. Sabias disso? Não. É, e Portugal repudiou de tal maneira que, enfim, pronto, nem houve grande labirinto depois por conta disso. Mas, nem houve, enfim, não houve mesmo, porque, ou seja, de facto, enfim, fazia-se sentido, Portugal conquistou a Madeira e os Açores na época dos descobrimentos, né? Mas não, mas a Madeira, e nem fazia sentido, especialmente a Madeira e os Açores, que são aqui tão perto, não fazia sentido, né? E há muitos países que, por exemplo, Marrocos também quer aderir à CPLP como membro observador. A Guiné já é um membro, aliás, a Guiné Equatorial já não sei se é membro permanente ou se ainda o vai ser. Eu ainda desconheço os resultados da reunião de 2012, mas já era um membro observador. Primeiro começou por ser um membro consultor, depois era um membro observador. Não é? E agora acho que é mesmo membro permanente, porque tenho um dos requisitos da CPLP para ser membro permanente é ter o idioma português como oficial, ou um dos oficiais. E pronto, a Guiné Equatorial, que não foi propriamente uma colónia portuguesa, quer dizer, teve domínio português antes de tomar para a cor-de-rosa, mas como outras regiões, né? Mas não, nunca foi propriamente um país português, né? E portanto, enfim, é uma surpresa e é com agrado que vemos um país que não teve o idioma português como oficial a tomá-lo como, enfim, por voluntariado, não é? Digamos assim, para fazerem parte da CPLP, porque também interessa, não é? Eles não estão em erro, a Guiné Equatorial fica naquelas zonas ali perto da Guiné-Bissau e etc. Também devem ter sido em termos comerciais. Mas é isso, quer dizer. E retomando a Goa, só mesmo para concluir, antes de passar à tua música. Mas já voltado, 6 minutos teu. Mas há pouco não falei nada, praticamente. Nada, 7 minutos ou 8. Tá bem, minha foi 5, expliquei tudo. Tá bem, mas eu fui. Mas tu és. Mas eu fui a tentar. Sim, pois. Pronto, essa música que nós ouvimos no intervalo foi mesmo então essa alusão ao bom português que ainda se fala em Goa. E sim, ainda se fala em Goa, que é também uma das coisas interessantes, que é Goa ainda tem, aliás, o português como um dos idiomas oficiais. É o português, o conganinho indiano. E quer se tornar membro permanente da CPLP, dependendo da aceitação da Índia. Mas pronto, é isso. Eu pensei que ias falar de marchas, São Joaninas, que marcha, que era eu que estava a ver marchas 22 e 1 parte 2. Pois claro, pois estava foi, em plenas marchas quando correu muito romântico. Mas não interessa. Do São João passamos para o seu Matosinhos. Há uma música, eu ao cabo soube que é da turma, foi a turma da Faculdade de Economia do Porto, que atuou e é um original deles. Agora sei quem é que vai atuar, mas não sei sinceramente quem criou esta música. Mas a verdade é que esta música faz-me lembrar uma peça que nós tínhamos, um grupo de teatro que se fechava com esta música. E eu lembro de um amigo nosso, eu quero ser cowboy, que era um dos momentos em que ele estava a fazer quase o freito, porque aquele género não era dele, estava toda a gente em palco, e ele tinha que dançar como os outros, e ele, pois, tem que fazer isto, ia fazer conta que batia palmas e tal. E o momento da alegria, que o público aplaudia de pé, estás a ver, ao Carlos Bonaparte, que é um momento de glória. Sai. Aquele, ei, olha para toda a gente, nem que fossem só três pessoas, olha toda a gente de pé, a bater palmas a nós. E lá estava a música sempre. E depois fazia-se as despedidas, dois a dois íamos lá agradecer. E eu ia com o catraio, não é óbvio? E fazia-se os agradecimentos ao pessoal técnico, a toda a gente, caracterizadores, guarda-roupas e tal. E eu ouvia-se como sempre música a fundo. Com essas recordações, trago aqui a música Senhor Matosinhos. Foi uma festa que já decorreu no mês passado, no final de maio. E por acaso eu nunca fui lá. Já me falaram muitas vezes. Senhor Matosinhos, já fui lá uma vez. Já falaram muitas vezes, mas acho que nunca fui lá. Ou se foi em Catraio, meio de preço para em 1930. E vamos ouvir interpretado, já que estamos a falar de corações e quando é miúdos, por miúdos, por meninos retirados do programa Uma Canção Para Ti, que uma delas até conheci, que sempre te conhecia, então, agora já tem 18 anos. Quem inventou a música foi Manuel Moraes. O Manuel Moraes é o autor da próxima música chamada Ao Senhor Matosinhos. Orquestração Uma Canção Para Ti, Krasman, Banda Jacuato. Está bem. Santo Antoninho da Estrada, não me digas nada de tudo isto. Que eu até sinto as relias das porcarias que tenho visto. Vê lá, imagina a quantidade de vezes que eu ouvi esta música lá no teatro, que fechava sempre a peça, que até fiquei a decorar a letra. Mais! Agora vamos ouvir a coisa. Chega para a frente. Eis a música especial, ou a música mais especial da minha escolha. Hein? Isto só para mostrar que eu posso estar aqui atrás. Até se nota o eco da minha distância. A música mais especial da minha escolha. Perceber? Mas isto só para provar, de que a minha voz tem potência para ser ouvida à distância. Daqui a meio minuto eu quero ouvir essa potência. Daqui a meio minuto aproximo-me. Pois. Porque não me apetece manter sempre este tom poderoso. Nem tens capacidade para tal. Ah, então não tenho? Tens que admitir que não tens capacidade para manter durante mais de um minuto essa potência. Ai, não? Não. Então vamos ver isso mesmo. Pronto. Pois muito bem, ouvintes, contava-vos eu que esta é a minha escolha mais especial de todas aquelas que nós vamos escutar, ou que escutamos, aliás, ao longo destes sensivelmente... Vá. Já está a baixar o tom. 110 minutos. Nota-se no gráfico, o volume já está a baixar. Assim. Não está nada. Não, é da tua psicologia, exatamente. Estás a ver mal, com toda a certeza. Sim, sim. Ora, vê lá que se agora o gráfico não mostra... Está bom, está bom. Que tem um equilíbrio. Sim, sim, entre os dois, já. Não, um equilíbrio comparativamente àquilo que era a minha voz há instantes. Está bom, está igual. Ah, acho bem. Se não estivesse igual a bem, estava igual a mal, que eu... Continuando, dizia-vos eu que, é claro, quando eu falo entre os mais baixos, a minha voz também desce, não é? Mas quando eu falo num tom normal, a minha voz mantém-se. Certo ou não? Errado. Porquê? Porque já passaram 2 minutos e 2 e ainda não percebes porque é que vais escolher a música. Ah, mas a minha voz mantém-se ou não se mantém mais ou menos na mesma? Mantém-se, pá. Espero bem que sim. Sim. Deixa-me olhar para o gráfico. Os bens, pois, outra vez. Temos aqui desastres técnicos. Aplausos para desastres técnicos. Só para ter a certeza. Fala abaixo. Ah, agora é a primeira vez que eu digo fala abaixo. Momento... Inédito. Momento inédito. Tem que ficar também para o terceiro aniversário isto. Verdade, está bem. Ora bem, agora a sério. Aquilo pensou para encher chorizos, não é verdade? Para variar. Olha, só por causa disso vai ser o número de 1 a 302. Vá, só por causa disso, 250. Outra vez. Um ou dois? Agora é o dois. Aí agora pode ser o 1. Chico diz assim: pai, lembra-se uma vez de me ter contado a forma como foi expulso da escola? Sim, tenho ideia disso. E o Chico: não é extraordinário? Como tudo nesta vida se repete? Isto é o que o Carlos dizia muitas vezes quando chegava a casa, ao pai. Quando vinha da escola. Mas é que o meu pai nunca foi expulso da escola. Ao menos que eu saiba. Ah, não? Mas foste tu, sei quantas vezes. Exatamente. E agora, é que vais passar à explicação? Agora vou passar à explicação. Ora bem. Esta, é para mim, é a escolha mais especial, como já disse há instantes. Aliás, foi a única coisa que eu disse que era a sério. E porquê que é mais especial? Porque... Primeiro... Porque ainda se canta, aliás, há uma resistência portuguesa, não é só o cantar, ainda há uma resistência portuguesa nesta região. Malaca. Malaca. A Malásia não fica ali perto daqueles países, não fica no sudeste asiático, não? É mais para dentro da Ásia. Pronto. É mais ou menos. Também não fica perto da Índia, não fica? É meio. Pronto. É porque, digamos que foi ali uma conquista um bocadinho isolada. Não é? Porque, vamos lá ver, a Índia, nós fomos conquistar várias partes, não é? Da Índia foi da mão, foi Dio. Imagino, não sei me enganar agora. Foi Goa, pronto. Quem foi? Deixa-me ver essa cara porquê. Estou a olhar para a computa. Porquê? Ai, para a procura da Malásia. Ah. Vai lá ao FIFA que encontras. Para acaso era giro, porque o FIFA 97 tinha lá a Malásia. Alguns clubes da Malásia. Ou... Aquela... Como é que era? Kuala Lumpur, não é? Aquela... Kuala Lumpur. É isso, tinha o Kuala Lumpur. Devia ter. Tinha o... Pencar, ou como é que se chama. A Malásia fica perto... Mais perto. Fica perto da Indonésia. Fica entre Timor e Índia, era o que eu estava a dizer. Pronto. Fica meio... Porque nós... Mas mais perto de Timor, um bocado. Nós conquistamos, não a Malásia toda, mas conquistamos Malaca. Que mas é... fica perto de uma música histórica, que já passou aqui nos colhões. Fez em Malaias. Não, ficou. Fica perto do Camboja. Camboja? Perto do Camboja! Ah! Da Kim Wilde. Mas pronto, dizia eu que... Enfim, nós não conquistamos toda a Malásia, nem podíamos, mas conquistamos Malaca. Conquistamos Malaca e... Malaca é ainda hoje uma das... Aliás, eu creio que é o único que não vai aderir, portanto, à Cplp, creio, não tenho certeza, mas creio que Malaca é de todas aquelas regiões. Creio em um só Deus, Pai todo. Foi portuguesa, que então deixou de ser. Creio que, de facto, é a única que não adere à Cplp. Pronto. O Carlos Borapar foi substituído com o Carlinhos. Exatamente. Quando puder subir, diz-me. Então, eu estou até lá tarde. Ah! Está bem. Pronto. Não sobe. Ah, queres subir lá? Está bem. Pronto. E então dizia eu que... Enfim, Malaca deixou, nós conquistamos Malaca e tal, e na altura em que perdemos a independência, em 1580, enfim, tivemos que recuar um bocadinho, não é? Porque de repente nós éramos o maior império, não é? O Império Ibérico. Mas nós queríamos a nossa independência, como é lógico, não é? E portanto, acabamos por ter que desviar algumas das nossas forças e do nosso empenho para cá. E assim foi. Só que, entretanto, começamos a perder território. Os holandeses começaram por aí também interessados em expandir-se. Não deu em nada. Perderam tudo o que havia para ganhar. É tipo Benfica. Benfica foi campeão europeu de hockey patins. Está bem, mas em termos de futebol, em termos de futebol... Opa, na semana passada vi dos jogos mais fervorosos que eu já vi no hockey patins em toda a minha carreira desportiva de vida, tudo. Valongo Benfica. Um jogo que eu pensava que ia ser... 6-5 para o Valongo, arrumou o Benfica da Taça de Portugal. Foi um jogo ali quente com bocaraças. E bem jogado. Mas o Valongo é um grande clube em Agapatins. Hã? O Valongo é um grande clube em Agapatins. Sim. Mas hoje estou pelo Porto. Quando foi o Valongo-Porto, logo à noite. Ah, eu continuo a estar pelo Valongo. Não, aqueles gajos são uma cambada. Se tivesse visto comigo o Valongo Benfica, já tinha mudado a opinião. Cambada da receita. Não tinha mais nada a ver. Tudo o que seja contra o Porto... Está bem. Porque sei lá, se fosse hockey de Barcelos Valongo, eu estava para o hockey de Barcelos. Por acaso vai ser em Barcelos, acertaste. Eu sabia, por isso é que... Aliás, a taça está mesmo assim tudo do centro para cima, porque as quatro equipas nas meias finais são Valongo, Porto, Oliveirense e São Joanense. E vai ser em Barcelos. Por isso é tudo de Oliveira das Meias e de São João de Madeira para cima. Aliás, ali Oliveira das Meias e São João de Madeira é os vizinhos. Então vai ganhar... Oliveirense. Não, vai ganhar São Joanense. Não, São Joanense vai. Hoje vai lá para as 7. E amanhã o Oliveirense ganha na final. Dos 4 é mais pequenina, não é? E amanhã o Oliveirense ganha na final. E o que é que tem a ver com a música? Nada. Peço desculpa, continua, não bata. Ai! Aliás, agora, só para ver se eu percebi. A São Joanense subiu há pouco tempo para a primeira divisão, não? Não, está na segunda. Ah, está na segunda? Já caiu para a segunda vez? Mas houve um tempo que teve na primeira, acho que não teve. Olha, o canal também já teve na primeira divisão do hockey. Sim, mas recentemente teve na. Ontem. Estou a falar sério, para a duas épocas... Não. Olha, o Académico de Viseu subiu para a segunda liga e agora pode não participar. Não há pressupostos financeiros. É sim. E o Chaves está na Polícia Judiciária porque há queixas de subornos aos jogadores de outras equipas. Yeehu! Só falta o Forense, alguma coisa relacionada com eles. Não, o Forense só. O Forense é um clube honesto. E só vêm os três, mas está bem. Continua. Pronto, mas como eu dizia... Pronto, independência e depois vem. Ah, pronto, depois recuperamos, só que entanto, recuperamos a independência em 1640, mas com todo aquele saque, enfim, de terras, etc., acabamos por perder alguns territórios, não é? E alguns recuperamos porque nos foram dados pelo Imperador da Índia. Enfim, não é Imperador, pelo Governador da Índia. Que, com recompensa pela luta, enfim, contra alguns invasores, e eles deram-nos 72 terras que nós tínhamos perdido. Imagina, não é? Mas pronto, tudo isto para dizer, e aliás, até foi bem que Portugal se conseguiu assentar, digamos assim, durante 300 anos entre Damão e Dio. Dio. Mas nunca teve assim uma grande influência, sobretudo em Dio, nunca teve assim uma grande influência. E pronto, entretanto, 300 anos, sim, pouco mais disso. Mas entretanto, perdemos Malaca, e Malaca foi das primeiras terras que nós perdemos e nunca mais recuperamos. Mas assim dominamos Malaca, enfim, estivemos em Malaca 130 anos. Parece tempo suficiente E nós somos um povo tão querido para os malaquenses, como eu disse nas voltas no Globo, para os malaicos. Não, para os malaquenses. Nós somos um povo tão querido para eles que mantiveram o português durante muito tempo como o idioma falado também lá. Só que depois, pronto, aquilo para reunificar um bocadinho a Malásia, que ainda hoje é um bocadinho dividida, não é? É composta sobretudo por sultanatos. Embora Malaca já não seja sultanato, é um reinado, é uma monarquia, como quer. Porque a Malásia é assim, divide-se, dentro do país divide-se por estados. É um bocado como os Estados Unidos, mas com menor expressão. E são menos. E a Malaca ainda hoje é o terceiro maior estado da Malásia. E diziam então que, portanto, houve toda aquela presença portuguesa. E mais de 300 anos, eu posso dizer isto com segurança, porque a música da Amália Rodrigues... Pensei que ia dizer, posso dizer isto com segurança porque tenho 302 anos. Ah, não, porque a música que nós estamos a ouvir chama-se O Cochicho da Menina. Também cochicho. É... Foi o que eu disse. Ah, é o cochicho só, também. É o cochicho. E também reporta um bocadinho ao São João, não é? Um bocadinho, não. Reporta ao São João. Um bocadão. Reporta ao São João. E há uma música interpretada então por um grupo que presumo eu, aqui já sou a presumir, que faça parte do bairro de português de Malaca. É, há um bairro português de Malaca, que é o único bairro onde se fala ainda o português com alguma frequência, e há uma homenagem, digamos assim, à nossa presença. É engraçado que tu vais a Malaca e encontras nomes... Não, bom, não. Pronto, mas imagina que ias a Malaca e encontravas nomes como, sei lá, agora vou inventar assim um nome, sei lá... Radbalat da Silva, por exemplo. Ou sei lá, ou Rabolim Reis Monteiro, por exemplo. Ou seja, ainda encontras apelidos portugueses lá. Daqui a 50 anos voltam lá a ver se encontras. Que é, os apelidos é capaz de ficar. Os apelidos é capaz de ficar. Se porque... for homem por homem, homem por homem. É capaz de ficar, e eu não me surpreendo nada se ficar, porque, enfim, vamos lá ver, se depois de 300 anos se ficou, é natural que daqui a 50 anos também ainda lá estejam alguns, não é? Pronto, e o mesmo, e aliás, o mesmo não acredito que aconteça em Goa. E porquê? Porque em Goa há um empenho, aliás, na Índia há um empenho para tornar a Índia una, não é? Ou seja, um país apenas. E é um país, de facto, só que é um país com muitas culturas, não é? Aliás, o processo começou logo quando a capital, Bombaim, mudou para Mumbai. Foi um grande amargo de boca, um amargo de boca. Foi uma azia total para o governo português, a mudança ainda lembro do... Acho que foi Jorge Sampaio, na altura, que comentou a mudança de nome de Bombaim para Mumbai. Não percebi o porquê, mas pronto, que era... Devia ser porque os... Tu não tens a perceber tudo o que as outras pessoas fazem? Não, não, não, não, não. Foi ele que dizia. Era ele que dizia. Não tens a perceber tudo o que as outras pessoas dizem? É. Não percebi. Pois. Não é. Não percebi. Então tu dizes, eu não percebi porquê. Não! O Jorge Sampaio é que dizia que não percebia porquê a mudança do nome. E o que é que eu disse? Eu estou a falar para o Jorge Sampaio, ele está aqui ao nosso lado. Ah! Está bom? Faz favor, essa dá o nosso filme. Ela quer dizer, não percebo porque é mudança de nome. Devem ter. Acho que dizem-me que assim já devem ter dificuldade em dizer Bombaim. Ou deve ser. Ele já não sei, ele disse aquilo com uma certa ironia até. Ou deve ser um nome demasiado bom, ou coisa qualquer. O que interessa. O que interessa é que o nome mudou, passou de Bombaim para Mumbai. E ela não voltou. E pronto, aquilo foi assim uma marca de boca, pronto. E houve todo... E reparem que, mesmo em Damão, já não é assim uma zona em que praticamente se fala português. Também porque Damão acho que fica mais no coração da Índia. Goa fica assim um bocadinho à parte, creio, em termos territoriais. Mas, ou seja, ficam nos extremos. Mas, de todas formas, é fácil perceber-se. Quem vai vendo algumas coisas vai-se apercebendo que daqui a 200 anos certamente o português praticamente não se vai falar. Aliás, eu acredito mesmo que ainda mão e de Unis, quer dizer, precisa chegar tão longe. Em Goa, pois não sei, talvez haja toda uma... Daqui a 200 anos ainda se fale português, mas já muito pouco. Eu acho que daqui a 200 anos nem em Portugal se vai falar português em condições. Pois, isso também é verdade. Ah. Isto é, se Portugal ainda for independente, não é? Ah, pois claro. Preparamos sair do euro daqui a um ano, daqui a dois anos saímos da União Europeia, já sei que é assim. Portugal se sai do euro, se sai do euro acabar. Pois, por esperar, por esperar. Portugal nunca vai sair do euro. Pois, E pronto, isto tudo para dizer isso, que o tema que nós vamos ouvir para mim é especial mesmo por isso, porque mais de 300 anos depois de deixarmos de ter influência direta sobre Malaca, ainda se canta português. E reparem que há, enfim, há influência, há ali muitas misturas, não é? Há uma altura que diz housing per race, housing controls, pronto. Ou seja, empurrões e encontrões é igual para nós, mas empurrões e encontrões já é diferente. Aliás, numa das músicas que é cantada a solo, ela diz indo eu a caminho de Visus. Já não diz Viseu, porque para rimar com Jesus. Não é? Ai Jesus, que lá vou eu. Pronto. Mas ela diz, já não diz Viseu, já diz Visus. De todas formas, nesta música... Aliás, há toda... Porque ou seja, é a parte idiomática da questão. São os instrumentos, tal como na primeira. Não, então na segunda... Na segunda, é engraçado que na segunda, em termos de instrumentos, acho que tem... Também tem ali aquela... Não é a cítara, mas aquele instrumento de cordas. Faz lembrar até a música indiana. Mas... mas, portanto... como é que é dizer? A parte instrumental... Os instrumentos que são típicos portugueses, a forma como a viola é tocada, aquele bombo, enfim. E até a segunda voz no refrão é cultura nossa. E eu realmente fico tão feliz. Eu depois de conhecer, eu tenho que admitir aqui uma coisa no final desta minha escolha. Ou melhor, antes de passar à minha escolha, tenho que admitir uma coisa. Eu cometi um grave erro. Foi talvez o maior erro que eu cometi em toda a minha vida. Por algumas vezes, durante os últimos 3 anos, eu disse: há alturas em que eu tenho vergonha de ser português. E foi um erro grave que eu cometi. Não foi o erro daquilo que disse, foi o erro daquilo que eu senti. Porque eu de facto sentia, às vezes sentia vergonha de ser português. É verdade que nós também damos-nos sempre à preguiça. A partir do momento que tínhamos aquilo que queríamos, damos-nos sempre à preguiça. Ou seja, não fizemos nada por manter. Mas também é verdade que, embora sim, o 25 de Abril foi das maiores fantochadas, e quando falam em revolução é das maiores anedotas que eu já ouvi até hoje, no sentido sarcástico da questão, mas a verdade é esta. Portugal não era assim tão... Reparem como um país tão pequeno conseguiu conquistar tanto com diplomacia, com luta física, certo? Mas com as duas coisas. Reparem como Portugal conseguiu chegar tão longe. E atenção, porque conseguir manter aquelas terras, algumas por, ou muitas, por mais de 100 anos, a maior parte por mais de 100 anos, não é fácil. Hoje seria impossível, não é? Dado o plano mundial que temos, seria impossível, mas de todas formas, não é? É que, por exemplo, em França, a França teve mais terras, conseguiu, mas a França são muito mais, eles são muito mais, não é? O que aconteceu em Portugal é reina uma falta de autoestima brutal, mas realmente só tenho motivos para ter orgulho em ser português e não vergonha. E pronto, é isso. Tito mudou no programa da Antena Web. Orgulhem-se em português. Isso, isso. Isso. É noite de São João de Fritão. Ninguém tem calas habito. Domingo assiste na mapa central. E um vaso de margarito. Passa uma chance a la bontra. Uma chota de balões. Oh. ao chão tu reis, ao chão contrais, cantar solido, vari machos corações. Olá, tu siges de safata lapidar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, como siges da menina. Olá, tu siges de safata lapidar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, como siges da menina. Papo seco de rugabilo, o mundo de ouro do prígio. Onde é na rua sou o pato, que sangue raro do sígio. Também ouço o lembro de judeus, guia-te e tu pela mais. Eu sem parar, pois me cantar, tu sígio muito meu, é só a mais ninguém. Olá, tu sígio e safada rapitar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, tu sígio da menina. Olá, tu sígio e safada rapitar, pipi, pipi, pipi, e nunca mais afina. Represiando aqui a que soprar, pipi, pipi, pipi, pipi, tu sígio da menina. Há umas décadas, o José Santos, um intérprete e compositor muito conhecido em Portugal, costumam classificá-lo como Zeca Afonso. Disse, a morte saiu à rua. Disse e cantava. Eu digo agora que o povo saiu à rua. Um aumento de 3 reais para 3 reais e 20 centavos começou por originar um protesto contra o aumento da tarifa dos transportes públicos. Depois a coisa alastrou-se. Porque dizia o Vasco Gonçalves cá que o povo é sereno, mas nem sempre é. O povo saiu à rua, começa a protestar não só numa cidade, mas em várias cidades do país. Reclama um país sem corrupção, um país com políticos e empresários que não oprimam a população. E luta-se sobretudo por um país melhor, que não gaste dinheiro em coisas que não são fundamentais. E são milhões e milhões de reais que depois fazem falta algo essencial como a segurança, a saúde, a educação no dia-a-dia do povo. A coisa alastra-se. A violência, como é costume, infelizmente, passa a ser protagonista diariamente naquele país. Muitos aproveitam-se dos protestos para roubar lojas, saquear, já houve até um morto, um atropelamento. Autoestradas são cortadas, dezenas e dezenas de quilómetros de fila numa sexta-feira à noite. A Presidente, na mesma noite, ontem mesmo, vem à televisão falar, dizer que está tudo controlado, que vai falar e que está a ouvir os manifestantes pacíficos, que obviamente não luta, não apoia, nem vai acolher os violentos. E a Presidente também responde a muitas das questões que os manifestantes colocam nas ruas nas últimas semanas, mas lembra, o Brasil, que é o único país que esteve presente em todos os campeonatos do mundo, conquistou 5, é sempre muito acarinhado em todo lado, convém receber os outros concorrentes de outros países também da mesma forma. Isto durante a Taça das Confederações, que começou no sábado passado e acaba no domingo, dia 30, que está a decorrer em território brasileiro. O gigante acordou, dizem eles no Brasil, e eu diariamente estou atento, ainda ontem era 1:30 da manhã e estava a ver a Dilma Rousseff a falar. E é neste contexto que me dirijo até ao Brasil para escutarmos uma música brasileira cujo ritmo corresponde, na sua generalidade, à música que ouvimos há pouco. E que faz-me reportar... Vou falar de uma coisa que já trouxe aqui, já falei quando trouxe aqui o José Mário Branco e a Mariazinha, que é o nome da minha avó, que não tem à noite de escola, que é uma categoria, e que faz-me ainda recordar... Eu sei que já foste aqui, mas... Pois, está bem. Quase boa parte não sou a ouvir a voz de um, porque não está cá, foi passear com a catraia. E faz-me também reportar a um grupo que... Eu, nos últimos dias, andei a ver o histórico deste programa, e nas primeiras emissões, quando a prioridade era minha, voltei a reforçar a ideia, já sabia, mas voltei a recordar que as últimas, a última música de cada uma da segunda, quarta, sexta, oitava emissões era tocada por um grupo que acompanhou-me desde menino, desde cantaio, desde 2, 3 anos, que era os Trovadores Aprendiz, um grupo amador, que tocava músicas originais, mas não só. E uma das não só era esta que vamos ouvir. Era uma das músicas... Eu só conheci esta música por causa dos Trovadores Aprendiz. Foi uma música que incluí, com outro instrumental, em que uma letra alterada, parcialmente, incluí numa peça de teatro minha. E andei a pesquisar até encontrar, precisamente para essa peça, porque eu não sabia quem a cantava. Fui descobrir que é o Alípio Martins. Ao bocado falei familiares, por acaso Alípio até é o nome do tio meu, que é bonito. Alípio Carolino. Bom. E é o Alípio Martins que canta esta música brasileira, que também faz reportar aos Trovadores Aprendizes que atuavam e conheci o grupo numa coletividade onde, ou cujas instalações, serviram como sede para a primeira aula de música orientada por mim no dia 22 de junho de 2008. Faz hoje 5 anos que eu dei a minha primeira aula de música. Já falámos aqui 22 de junho de 2006, 2007, agora vamos para 2008. E, no mesmo dia, isto foi um domingo, em que a Espanha jogou com a Itália nos quartos de final do Europeu e a Espanha ganhou em penaltis. Que eu lembro de ver esse jogo à hora de jantar, quando fui jantar. Que eu também janto. E a verdade é que vamos lá ao Gigante Acordou ouvir o Alípio Martins com a música Maria, Mariazinha. Já há muito tempo que eu não trazia aqui músicas cantadas pelos Trovadores Aprendizes, um grupo que me acompanhou na infância toda, adolescência, que ainda hoje várias das minhas músicas preferidas foram dadas a conhecer e eram interpretadas por esse grupo, cujo nome já foi referido umas 102 vezes neste programa. Houve 133 emissões, por isso vejam. Numa emissão em que tivemos como música inaugural vindo diretamente do Timor-Leste, de Vento Leste, Timor-Leste, Vento Leste, lá está. E Mi Atu Banebe. Depois tivemos Turno Académica da Faculdade de Economia do Porto com Desconfia, ao vivo. A Marcha das Fontainhas e um intérprete que é muito bonito. Depois do intervalo tivemos o Senhor Matosinhos trazido pelo elenco de uma canção para ti. E depois tivemos Cochicho trazido também por alguém que o Carlos já de dizer quem é. E vamos fechar com o Olímpio Martins. Maria, bom, outra vez. Maria. Peço desculpa. Mariazinha. Ai, às vezes tu já fizeste barulho com o microfone hoje. Agora, vai. Maria, satisfeito o teu desejo, porque eu até te dou razão. Eu tenho dado a todos o meu beijo, mas não do meu coração. Isto posso, é a letra que eu tinha feito. Enquanto tu falas, posso ser um chamequinho aqui? Já acabei, vamos embora. Já acabaste? Já está feito. Eu não demoro 20 minutos como tu. Está bem, mas é que eu quero aqui uma coisa. Pois, já está mais um momento, porque ela está na rua. Mais um momento. São Francisco Xavier. Daqui Ninates. Ah, não tem. Não tem, caraças para o caraças. Marcha das Fontainhas. Ah, não, neste caso é. Neste caso são os Gavana. Nem deixaste de ver a Marcha das Fontainhas? É. Não sei ver também. Gavana. É, neste caso são os Gavana. Gavana interpretaram a Marcha das Fontainhas. Mas a outra continua sem saber. Pois. Deixa lá. Agora, para a semana voltaremos para o dia de São Pedro. Vais ao São Pedro curtir umas garinas? Gostava. Gostava de ir ao São Pedro curtir umas garinas. E uns garinos, não? 1999. É, olha que giro. Quem for ao São João, bom São João. Quem não for, bom São João na mesma. Há muita gente que nos ouve que chama João. Realmente, há muitos santos chamados... Cantiga de Padre Sachão. É, mas isso é o nome do disco. É o subnome do disco. É, então tá. Não tem graça. Vamos embora. Depois desta emissão muito lusófona. É. Na semana passada não ouvimos uma música portuguesa e agora tivemos a culpa a tentar emendar, que é para os ouvintes não mandarem cartas de ameaças e com coisas assim, coisas. Bem. Pois, é. Não tem. Não tem, não. É, tem o Cantiga de Padre Rachão. Mas não. É, não tem. Vamos ver. Vai. Vamos ver. Pode ser que eu entanto encontre informações. Respeito. Mas pronto. Sem tocar no microfone outra vez. Prometo não tocar no microfone. E assim me despeço, ouvintes, desejando a todos a continuação de uma ótima tarde na companhia, no canal 1 da Huntington Web. Tarde que já é noite, não é? Ainda não é noite. Ainda não é noite? É noite. Só às 9 e tal. Está bem. Estás a ver às 8h30 da noite dizer boa tarde? Estou. Tá? Se ainda é dia, é tarde. Ah, é que sabes? Há uns tempos disseste que estava mal dizer que era 6 da noite. Mas isso foi aos tempos, eu mudo a opinião todos os dias. Ah, é que não é. Para mim, que... hoje a semana já tem 4 dias. Ah, pronto. Olha, já agora, se a gente se voltasse, se para a semana não houvesse edição, voltávamos daqui a quando? Daqui a 14 dias. Ah. Porque agora a semana já tem 7 dias. Pronto. É que por vezes diz, é que a maior parte das pessoas dizem, ah, voltamos 2 a 15. É burro. Como tu. Não. Vai nascendo da minha explicação, precisamente. Há umas semanas. Na próxima semana será a emissão 134 e cá estaremos para 6 músicas muito boas. Exatamente. Que eu já sei quais é que são as minhas, não sei quais é que são as do Nuno. Pois, acho que é mais ao contrário. Até para a semana. Numa tarde linda, eu me lembro ainda. No velho cacho dourado, sambando, eu vi a moreninha batendo as tamanquinhas. E o maravilhado, sambando, eu vi a moreninha batendo as tamanquinhas. E o maravilhado, e o maravilhado com seu rei quebrado foi sambar também. Ô linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo, lá no céu surgindo, uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, satisfeito teu desejo, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. No velho cacho dourado, onde ela sambou, seu lindo requebrado, meu coração parou. No velho cacho dourado, onde ela sambou, seu lindo requebrado, meu coração parou. E eu maravilhado com seu requebrado, fui sambar também. Ô linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo, lá no céu surgindo, uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, satisfeito do teu desejo, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar.